Quando foi feito o desafio à escola, para nós foi de facto o dizer, evidentemente tinha que ser a escola. Porquê? Porque o professor foi nosso muitos anos, dignificou muito a nossa escola, foi um rosto muito conhecido e de facto é um professor, hoje fala-se de educação base humanista, o professor Ramos Mendes tinha uma base humanista enorme, não é? E todos quantos conviveram com ele percebem que tinha os bons ensinamentos e, portanto, nos dava sempre bons conselhos. E a família nos ter dado esta oportunidade de editar um livro que foi escrito pelo professor Ramos Mendes, que nos deixou exatamente o que ele queria, tanto na escrita como na ilustração. Nós, obviamente, que aceitámos o desafio e, portanto, fizemos um trabalho com maior satisfação. E, portanto, todo este trabalho foi feito por todos nós, alunos, professores da escola. Hoje estamos aqui a dignificar o homem que ele foi e a reviver, porque de facto para nós está vivo e estará sempre connosco.